Ficheiro 74, página 598, capítulo 33. O protetor do irmão. Fergus, após algum tempo de silenciosa observação pelos cantos, tornou-se parte do ambiente doméstico, assumindo a posição oficial de ajudante do estábulo, juntamente com Rabbi McNabb. Embora Rabbi fosse um ou dois anos mais novo que Fergus, era do mesmo tamanho do franzino rapaz francês, e logo se tornaram amigos inseparáveis, exceto nas ocasiões em que discutiam, o que acontecia duas ou três vezes por dia, e nessas alturas tentavam matar-se um ao outro. Certa manhã, depois de uma briga se ter agravado com punhos brandindo no ar, socos pontapés e com os dois a rolarem pelo chão da leitaria e a derramarem dois recipientes de natas deixados ali para fermentar, Jamie resolveu intervir. Com um ar sofredor, mas implacável, pegou cada um dos vilões pela parte de trás do pescoço fino e arrastou-os para a privacidade do celeiro, onde, presumo, superou quaisquer escrúpulos que ainda tivesse sobre a administração de castigos físicos. Saiu do celeiro a passos largos e pesados, sacudindo a cabeça e afivelando o cinto de volta à cintura, partindo depois com Ian a cavalo para atravessar o vale até Broch Morda. Os rapazes saíram do celeiro, algum tempo mais tarde, substancialmente submissos e unidos na adversidade, de novo os melhores amigos. Bastante amansados, de facto, para permitirem que o pequeno Jamie os seguisse de perto enquanto realizavam as suas tarefas. Quando olhei pela janela mais tarde, vi que os três brincavam no quintal com uma bola de trapos. Era um dia frio e nebuloso, e a respiração dos rapazes erguia-se em nuvens leves à medida que corriam e gritavam. «Tens um filho muito forte e resistente», observei a Jenny, que vasculhava o seu cesto de costura à procura de um botão. Ela ergueu os olhos, viu para onde eu olhava e sorriu. Assim, o pequeno Jamie é um rapaz e tanto. Veio juntar-se a mim à janela, espreitando para o jogo lá embaixo. É a cara do pai, observou com ternura, mas vai ter os ombros muito mais largos, acho eu. Deve ficar alto como o tio. Estás a ver aquelas pernas? Pensei que ela era capaz de ter razão, embora o pequeno Jamie, com quase 4 anos de idade, ainda tivesse os contornos rechonchudos de uma criança pequena, as suas pernas eram longas e as costas largas, planas e musculosas. Possuía os ossos longos e graciosos do tio e o mesmo aspecto que o seu homónimo maior projetava, de ser composto de algo ao mesmo tempo mais duro e mais flexível do que a carne comum. Observei o menino a lançar-se sobre a bola, a arrebatá-la com um movimento ágil e a atirá-la com força suficiente para passar diretamente pela cabeça de Rabbi McNabb, que largou a correr gritando para a ir buscar. Ele é parecido com o tio noutra coisa, disse eu. Acho que também vai ser canhoto. Ai, meu Deus, exclamou Jenny, a testa franzida, enquanto examinava de longe o seu rebento. Espero que não. Mas talvez tenhas razão, sacudiu a cabeça a suspirar. Meu Deus, quando penso nos problemas que o pobre Jamie teve por ser canhoto, toda a gente tentava endireitá-lo, desde os meus pais ao professor na escola. Mas ele sempre foi teimoso como uma mula e não cedia. Toda a gente, exceto o pai de Ian, pelo menos, acrescentou ela como uma reflexão tardia. Ele não considerava errado ser-se canhoto? Perguntei com curiosidade, sabendo que, de acordo com a opinião geral da época, ser canhoto era, na melhor das hipóteses, um azar e, na pior, um sinal de possessão demoníaca. Jamie escrevia com dificuldade com a mão direita, porque apanhava sempre na escola por pegar na pena com a mão esquerda. Jenny sacudiu a cabeça, os caracóis negros balançando-se sob a sua touca. Não, o velho John Murray era um homem estranho. Dizia que, se Deus tinha escolhido fortalecer assim o braço esquerdo de Jamie, seria um pecado rejeitar o dom. E ele era um excelente espadachim, o velho John, de modo que o meu pai ouviu e deixou que Jamie aprendesse a lutar com a mão esquerda. Pensei que tivesse sido Dougal Mackenzie quem tinha ensinado Jamie a lutar com a mão esquerda, disse eu. perguntava-me qual seria a opinião de Jenny sobre o seu tio Dougal. Ela fez um gesto afirmativo com a cabeça, lambendo a ponta de uma linha antes de a fazer passar pelo buraco da agulha com um impulso rápido. Sim, mas isso foi mais tarde, quando Jamie já estava crescido e foi morar com Dougal. Foi o pai de Ian quem lhe ensinou os primeiros golpes. Ela sorriu, os olhos na camisa que tinha no colo. Lembro-me, quando eles eram jovens, que o velho John disse a Ian que a sua função era ficar do lado direito de Jamie, porque devia guardar o lado mais fraco do seu chefe durante uma luta. E ele assim fazia. Levaram ambos isso muito a sério. E acho que o velho John tinha razão, acrescentou, cortando com a tesoura o excesso de linha. Algum tempo depois, mais ninguém lutava com eles, nem mesmo os rapazes McNabb. Jamie e Ian eram ambos muito altos e ótimos lutadores, e quando ficavam ombro a ombro, ninguém conseguia derrubá-los, ainda que os adversários fossem em maior número. Riu de repente e empurrou um anel de cabelo para trás da orelha. Hás de observá-los às vezes, quando andam juntos pelo campo. Acho que eles nem percebem que ainda fazem isso, mas fazem. Jamie movimenta-se sempre para a esquerda, de modo a que Ian possa assumir o seu lugar à direita, guardando-lhe o lado mais fraco. Jenny ficou a olhar pela janela, o olhar distante, a camisa momentaneamente esquecida no colo, e colocou a mão sobre o pequeno volume que trazia no ventre. Espero que seja um menino, disse ela, olhando para o filho de cabelos escuros lá embaixo. Canhoto ou não, é bom para um homem ter um irmão para o ajudar. Reparei que o olhar dela se transferira para o quadro na parede. Jamie, ainda criança, de pé, entre os joelhos do irmão mais velho, Willie. Os dois rostos juvenis, altivos e solenes. A mão de Willie a repousar, protetora, no ombro do irmão mais pequeno. Jamie tem sorte em ter Ian, disse eu. Jenny afastou o olhar do quadro e piscou os olhos. Era 2 anos mais velha do que Jamie. Seria 3 anos mais nova do que William. Sim, é verdade. E eu também, disse ela suavemente, retomando o trabalho na camisa. Peguei no macacão de criança da cesta de roupas para arranjar e virei-o do avesso para ver a costura rasgada debaixo do braço. Estava demasiado frio lá fora para qualquer pessoa que não fossem crianças a brincarem ou homens a trabalharem. Mas a sala de estar era confortável e aconchegante. As vidraças embaciaram-se rapidamente enquanto trabalhávamos, isolando-nos do mundo gelado exterior. Por falar em irmãos, disse eu semicerrando os olhos, enquanto enfiava a linha na minha própria agulha. Vias Dougal e Colum McKenzie com frequência quando eram crianças? Jenny abanou a cabeça. Nunca conheci Colum. Dougal veio cá 1 ou 2 vezes, trazendo Jamie de volta, depois das festas de Hogmanay, o Ano Novo ou coisa parecida. Mas não posso dizer que o conheço bem. Ela ergueu a cabeça da costura, os olhos rasgados, brilhantes de interesse. Mas tu conheces-los. Diz-me como é o Colum McKenzie. Sempre me perguntei por uma outra coisa que ouvia das pessoas que aqui vinham de visita, mas os meus pais nunca falavam dele. Parou por um instante com um sulco entre as sobrancelhas. Não, estou enganada. O meu pai realmente disse qualquer coisa sobre ele uma vez. Foi logo depois de Dougal se ter ido embora para regressar a Beanacht com Jamie. O papá estava apoiado na cerca lá fora, a vê-los ir, até se perderem de vista, e eu aproximei-me dele para acenar um adeus a Jamie. Eu sentia sempre muito quando ele se ia embora, porque não sabia quanto tempo ele iria ficar longe. De qualquer modo, ficámos a vê-los até dobrarem o topo da colina. E então papá estremeceu ligeiramente e resmungou e disse: Deus ajude Dougal McKenzie quando o seu irmão Colum morrer. Então pareceu lembrar-se de que eu estava lá, porque se virou, sorriu-me e disse: Bem, menina, o que temos para jantar hoje? E não tocou mais no assunto. As sobrancelhas negras, elegantes e bem moldadas, como pinceladas de caligrafia, ergueram-se intrigadas e inquiridoras. Achei isso estranho porque ouvi dizer, quem não ouviu, que Colm está gravemente ferido e que Dougal é quem faz o trabalho de chefe de clã por ele, recolhendo rendas e resolvendo disputas, além de liderar o clã na batalha, quando necessário. É verdade, mas hesitei sem saber ao certo como descrever aquele estranho relacionamento simbiótico. Bem, disse eu com um sorriso, o mais próximo que posso chegar é dizer-te que, por acaso, os ouvi discutir uma vez. E Colm disse a Dougal: Estou-te a dizer, se os irmãos Mackenzie têm entre si apenas um pênis e um cérebro, então estou satisfeito com a minha parte no negócio. Jenny soltou uma repentina gargalhada de surpresa. Depois olhou-me fixamente, um brilho especulativo no fundo dos olhos azuis, tão parecidos com os do irmão. Ai, então é assim, hein? Uma vez fiquei a pensar, ao ouvir Dougal falar sobre o filho de Colm, o pequeno Hamish. Ele parecia um pouco mais afetuoso do que seria normal para um tio. És perspicaz, Jenny, disse eu fitando-a também. Muito perspicaz. Levei muito tempo para deduzir isso e vi-os todos os dias durante meses. Ela encolheu os ombros modestamente, mas um pequeno sorriso brincava-lhe nos lábios. Eu presto atenção, disse apenas, ao que as pessoas dizem e ao que não dizem. E as pessoas gostam realmente de mexericos aqui nas terras altas. Então, ela cortou uma linha com os dentes e cuspiu as pontas para a palma da mão. Fala-me sobre Leor. Dizem que é enorme, mas não tão imponente quanto Boli ou Kil Ravok. Trabalhámos e conversámos durante a manhã inteira, passando do arranjo de roupas à fiação de lã para tricotar e ao molde de um novo vestido para Maggie. Os gritos dos rapazes vindos do lado de fora cessaram e foram substituídos por murmúrios e batidas nos fundos da casa, sugerindo que as crianças ficaram com frio e foram invadir a cozinha. Será que vai nevar mais logo? Inquiriu Jenny, lançando um olhar para a janela. O ar está úmido. Viste a neblina sobre o lago hoje de manhã? Abanei a cabeça. Espero que não. Vai dificultar o retorno de Jamie e Ian. A vila de Broch Morda ficava a cerca de 15 km de Lallybroch, mas o caminho estendia-se por colinas altas, com encostas íngremes e rochosas, e não passava de um trilho de veados. De facto, nevou logo depois do meio-dia, e os flocos de neve continuaram a precipitar-se em redemoinhos até muito depois do cair da noite. Devem ter ficado para pernoitar em Broch Morda, disse Jenny, tirando da janela a cabeça coberta com a touca de dormir, após uma inspeção ao céu nublado com o seu brilho de neve rosada. Não te preocupes com eles, devem estar bem quentes debaixo dos cobertores, na cabana de alguém, ou então a passar a noite. Sorriu-me de modo reconfortante enquanto fechava as persianas. Ouviu-se um choro repentino, vindo do fundo do corredor, e com uma exclamação abafada, ela apanhou as saias da sua camisa de noite. Boas noites, Claire, disse ela já a correr, para ir atender à sua missão maternal. Dorme bem. De facto, eu geralmente dormia bem. Apesar do clima frio e úmido, a casa era uma construção robusta e a cama de colchão de penas de ganso era bem suprida de cobertores e colchas. Esta noite, entretanto, sentia-me inquieta sem a presença de Jamie. A cama parecia grande e fria e eu sentia as pernas contraídas e os pés gelados. Tentei deitar-me de costas, as mãos cruzadas ao de leve sobre as costelas, os olhos cerrados, respirando fundo, para evocar a figura de Jamie. Se eu pudesse imaginá-lo ali, respirando profundamente ao meu lado na escuridão, talvez conseguisse adormecer. O canto de um galo, cocorocó, gritando a plenos pulmões, arrancou-me da almofada com um sobressalto, como se uma banana de dinamite tivesse explodido debaixo da cama. Idiota, disse eu. Cada nervo do meu corpo abriu vibrar com o choque. Levantei-me e abri uma fresta da veneziana. Parara de nevar, mas o céu ainda estava pálido de nuvens, uma cor uniforme de um lado ao outro do horizonte. O galo emitiu outro cacarejar no galinheiro por baixo. Cala-te, disse eu. Estamos no meio da noite, maldito garnizé. Um novo cocorocó ecoou pela noite silenciosa, e no fim do corredor uma criança começou a chorar, seguida de uma sonora, mas abafada expressão gaélica na voz de Jenny. Tu, disse eu para o galo invisível, estás com os dias contados. Não houve resposta a isso. E após uma pausa para ter a certeza de que o galo realmente resolvera ir dormir, fechei as persianas e fiz o mesmo. A agitação sabotara qualquer tentativa de pensamento. Em vez de tentar começar outro, resolvi voltar-me para dentro de mim mesma, na esperança de que a contemplação física me relaxasse o suficiente para adormecer. Funcionou. Quando comecei a pairar à beira do sono, a mente fixa, algures perto do meu pâncreas, ouvi indistintamente os sons do pequeno Jamie, que percorria o corredor na direção do quarto da mãe. Desperto do sono, por uma bexiga cheia, ele raramente tinha a presença de espírito para dar o próximo passo óbvio. E, regra geral, em vez disso, descia as escadas às apalpadelas em busca de assistência. Eu imaginara, ao vir para Lallybroch, se teria dificuldade em conviver com Jenny tão de perto, se teria inveja da sua fácil fertilidade, e poderia ter tido, se não tivesse visto que a maternidade pródiga também tinha um preço. Há um penico logo ao lado da tua cama, cabeça oca, soou a voz desesperada de Jenny do lado de fora da minha porta, enquanto ela conduzia o pequeno Jamie de volta para a cama. Deves ter encalhado nele quando saíste. Porque é que não consegues meter na cabeça que tens de usar aquele? Porque é que tens de vir usar o meu todas as santas noites? A voz dela desapareceu quando começou a subir as escadas e eu sorri, a visualização avançando pelas curvas dos meus intestinos. Havia outra razão para eu não ter inveja de Jenny. No começo, eu temera que o nascimento de Faith tivesse causado algum dano interno ao meu corpo, mas esse temor desaparecera com o toque de Raymond. Ao completar o inventário do meu corpo e ao sentir a minha espinha dorsal relaxar à beira do sono, senti que estava tudo bem. Acontecer uma vez, poderia acontecer de novo. Só era preciso tempo. E Jamie? Os passos de Jenny soaram nas tábuas do corredor, apressando-se a responder a um choro sonolento de Maggie, do outro lado da casa. As crianças são uma alegria, mas dão muito trabalho, murmurei para mim mesma e adormeci. Durante o dia seguinte, aguardamos, realizando as nossas tarefas e atravessando a rotina diária com o ouvido atento ao barulho de cavalos no pátio. Devem ter ficado lá para terminar algum negócio, disse Jenny, aparentemente confiante. Mas eu via-a abrandar o passo de cada vez que passava diante da janela que dava para o caminho de entrada da casa. Quanto a mim, tinha dificuldade em controlar a imaginação. A carta, assinada pelo Rei Jorge, confirmando o perdão de Jamie, estava trancada na gaveta da secretária do seu escritório. Jamie considerava-a uma humilhação e tê-la ia queimado, mas eu insisti para que ele a guardasse por precaução. Agora, procurando ouvir sons através do zumbido do vento do inverno, eu tinha visões de tudo ter sido um erro ou alguma espécie de cilada. Visões de Jamie novamente preso por soldados do Regimento dos Dragões, com os seus casacos vermelhos, novamente levado para o sofrimento da prisão e do perigo iminente do laço da forca. Finalmente, pouco antes do anoitecer, os homens regressaram. Os cavalos vinham carregados de sacos de sal, condimentos para fazer conservas, agulhas e outros pequenos artigos que Lallybroch não podia produzir sozinha. Ouvi um dos cavalos relinchar ao entrar no pátio do estábulo e desci as escadas a correr, encontrando Jenny, que vinha das cozinhas. Uma sensação de alívio percorreu-me quando vi a figura alta de Jamie delineada contra o celeiro. Atravessei o pátio a correr, alheia à pequena camada de neve que cobria o chão, e atirei-me nos braços dele. Afinal, por onde é que andaram? Perguntei. Ele beijou-me sem pressa, antes de responder. Tinha o rosto frio contra o meu e nos lábios o leve e agradável sabor a whisky. Salsichas para o jantar? Disse ele com aprovação, cheirando os meus cabelos, impregnados do fumo da cozinha. Ótimo, estou faminto. Bangers and mash, disse eu. Por onde andaram? Ele riu, sacudindo o chalho do xadrez para se libertar dos flocos de neve. Bangers and mash? Isso é comida, não é? Salsichas com puré de batata, traduzi. Um bom prato tradicional de Inglaterra, até aqui desconhecido, nos recantos incultos da Escócia. Agora, maldito escocês, onde diabo estiveste nos últimos 2 dias? A Jenny e eu estávamos preocupadas. Bem, tivemos um pequeno acidente, começou Jamie a explicar, quando notou a pequena figura de Fergus que trazia uma lanterna. Ah, trouxeste uma luz então, Fergus, bom rapaz. Põe ali, onde não vai puxar fogo à palha, e a seguir leva este pobre animal para a sua baia. Depois de teres tratado dele, vem jantar. Acho que já és capaz de sentar à mesa, não és? Deu uma palmadinha amistosa na orelha de Fergus. O rapaz esquivou-se e devolveu um amplo sorriso. Aparentemente, o que quer que tivesse acontecido no celeiro antes, não deixara rancores. Jamie, disse eu pausadamente, se não parares de falar em salsichas e cavalos e não me contares que acidente foi esse, vou dar-te um pontapé na canela, o que vai magoar-me muito os dedos, porque só estou de chinelos, mas mesmo assim vou dar-te um pontapé. É uma ameaça, disse ele a rir. Não foi nada de grave, Sassenach. É que... Ian! Jenny, retida momentaneamente por Maggie, acabara de chegar, a tempo de ver o marido entrar no círculo de luz da lanterna. Surpreendida com o choque da voz dela, virei-me e vi-a lançar-se para Ian e colocar-lhe a mão no rosto. O que é que te aconteceu, homem? Perguntou ela. Obviamente, qualquer que tivesse sido o acidente, Ian recebera o maior impacto. Tinha um olho roxo e inchado, meio fechado, e um arranhão longo e feio numa das faces. Estou bem, Mido, disse ele dando umas palmadinhas carinhosas em Jenny, enquanto ela o abraçava, a pequena Maggie, desconfortavelmente apertada entre os dois. Só um pouco magoado. Estávamos a descer o monte, a 3 quilómetros de distância da vila, levando os cavalos à mão, porque o terreno é acidentado, quando Ian pisou um buraco de toupeira e partiu a perna, explicou Jamie. A de madeira, acrescentou Ian. Riu, um pouco timidamente. A toupeira levou a melhor nesse encontro. Assim, ficámos numa cabana próxima o tempo suficiente para esculpir uma nova. Terminou Jamie a história. Podemos comer? As paredes do meu estômago estão coladas.